O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Mais uma vez com os senhores, para ouvirmos o Dr. Norberto Kepp, psicanalista, falando sobre essa incrível ciência trilógica, a psicanálise integral, trilogia analítica, onde o Dr. Kepp faz a psicossocioterapia para o tratamento das nossas males psíquicos, de afeto, relacionamentos, nosso trabalho, para os nossos males orgânicos, porque através da terapia nós podemos nos curar de uma porção de doenças, e também uma terapêutica social para melhorar a nossa profissão, nosso trabalho, para a gente ganhar melhor, para ir melhor nos estudos. A trilogia analítica é uma ciência universal. E mais incrível ainda é esse trabalho que o Dr. Kepp realiza entre diversos centros, em diversos países. Aliás, esse trabalho que o Dr. Kepp faz, que é universal em todos os sentidos, porque as escolas terapêuticas Millennium de línguas, de idiomas, né, que existem 5 ou 6 unidades em São Paulo, aplicam o método de Kepp. Os professores são suecos, finlandeses, italianos, canadenses, brasileiros, portugueses. Enfim, nós temos aqui realmente um ambiente internacional e estamos ampliando essas atividades. Vejam bem, no GHT, nosso grande hotel Trilogia de Cambuquira, nós fazemos eventos muito bacanas lá, festivais, imersão em línguas. Por exemplo, agora em setembro nós vamos ter, de 7 a 9 de setembro, nesse grande hotel de Cambuquira, uma imersão sobre filmes de Hollywood. O sonho de Hollywood continua, como diz aqui a promoção, e que nós vamos, então, entrar em toda essa magia inesquecível que foi Hollywood e o que, que Hollywood teve de verdadeiro, de bonito e que deveria ser preservado e até revivido. E essa imersão, se vocês quiserem saber mais, porque aí você vai aprender muito de terapia, de trilogia, assistindo filmes de cinema, poderão ligar para 38140130 ou entrar no nosso site, né? Qual é o site que tem informações sobre isso? É o site do GHT ou da Stop, www.stop.org.br. São, então, informações sobre os nossos eventos, palestras, imersões, rádio, TV, um monte de programas. Nossos programas estão indo para um monte de países do mundo. Essa ciência é muito, muito importante para a vida de você que está nos ouvindo. Os livros também, livros terapêuticos. E tudo isso sabe para que é? Para conseguir desinverter o ser humano. Desinverter porque nós vivemos invertidos. Nós vivemos procurando valores que não têm nada a ver com a nossa vida, que são inferiores ao ser humano. Nós somos invertidos quando a gente, por exemplo, vive para ganhar dinheiro, seja para si, seja para os outros, e não usando a nossa riqueza para termos uma vida mais feliz, mais saudável, melhor qualidade de vida. Essa inversão foi uma descoberta do Dr. Kepp. E essa inversão é tudo o que a gente precisa perceber para poder ajudar a parar a destruição do mundo. Dr. Kepp, nós temos aqui no seu livro a Bíblia Trilógica, esse livro maravilhoso que as pessoas ligam para cá e falam: puxa vida, esse livro é incrível, eu gosto de ler um capítulo por dia para começar o meu dia com uma energia, com um astral melhor. Então, aqui nesse livro, na página 33, o senhor fala o seguinte: que a pessoa que quer muito mudar de vida, mudar de atitude, mudar de escola, mudar de país, mudar de mulher, mudar de marido, ele, na verdade, ele não tem uma boa intenção com a vida dele, ele não está querendo melhorar a vida dele, ele está querendo destruir o bem que ele tem. Então, o senhor diz aqui Que é um engano a pessoa pensar que ela deve procurar sempre alguma coisa diferente para se sentir bem. E não que a pessoa se sente mal porque ela está negando o bem que ela já tem. Eu acho isso fantástico, isso muda totalmente a perspectiva da vida de uma pessoa. Quer dizer, se ela está se sentindo mal, não é porque está faltando coisas na vida dela, mas é porque ela está rejeitando, ela está negando todo o bem que ela já tem. Isso é incrível, Dr. Kepp. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que a neurose sempre foi vista de um modo contrário ao que nós vemos. A ideia é que o indivíduo que teria qualquer mal assim na vida, então procuraria se melhorar, procuraria o bem e procuraria ser cada vez melhor. Mas pelas descobertas nossas, né? Que, aliás, nós usamos o trabalho, a metodologia de Freud, de Sigmund Freud, que nisso ele foi perfeito, no sentido de ver que o ser humano tem praticamente dois tipos, assim, de personalidade. Uma, a que ele aparenta, e a personalidade social, né? Geralmente, na personalidade social, ele se mostra como uma pessoa, assim, boa, pessoa caridosa, pessoa que cria, assim, muito bem para a humanidade. E numa outra personalidade que ele tem lá no fundo, que Freud chamou de inconsciente, que é, assim, a parte inconscientizada. Então, é como aquela história de Stevenson, do médico e do monstro. Ele mostrava nesse trabalho dele, ele era um escritor da Inglaterra, que o ser humano, ele tem uma aparência geralmente assim de um médico bom, de um médico assim que se dedica aos clientes, né, que ele tem. E à noite ele bebia lá uma poção qualquer e se transformava no indivíduo horroroso, no monstro que matava as mulheres lá em Londres, que é um trabalho, um romance assim, perfeito sob o ponto de vista da patologia humana, da psicopatologia. Então, como que acontece isso, né? A criança, nos 6 primeiros anos de vida, é uma criatura assim, vamos dizer, tem que ser infantil, né? Então, tem uma predominância, geralmente, ou da vida oral, a criança procura o alimento para não perecer, é claro, né? E depois ela começa a entrar numa vida mais agressiva, dos 2 aos 4 anos, uma vida paranoica aí, vamos dizer. E depois passa por uma vida sexual de 4 a 6 anos, uma vida genital, como Freud chamou. E, finalmente, dos 7 em diante, ele teria que ter uma atitude adulta, né, madura. Mas o que acontece atualmente no mundo é isso, que entre 2 a 4 anos, essa atitude agressiva, paranoica, está predominando na sociedade. Então, como se distingue, né, uma pessoa assim agressiva? Então, a gente pode dizer, né, que as pessoas assim geralmente são apegadas ao dinheiro. São pessoas que colocam o dinheiro acima de tudo. E se os senhores verificarem, os senhores verão que na sociedade tudo atualmente é colocado em função do dinheiro. Então, eu vou dar exemplos, né? Questão dos bancos. O banco atualmente é a sociedade mais rica que existe, não só no Brasil, mas também na Europa, no Japão e principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos, onde o tipo de sistema social é um tipo mais capitalista. Então, o que que acontece, né? Em 1984, nós fomos para Nova York e organizamos um centro lá, onde atendíamos os americanos, atendíamos as pessoas interessadas em psicoterapia. E nessa época, exatamente, houve lá um político famoso, né? É Reagan, o nome dele, que por causa das dívidas que o país tinha, das dificuldades industriais, da dificuldade na agricultura, ele então criou o que foi chamado de Reaganomics, que era um sistema de especulação. Então lá eles aumentaram a bolsa da Wall Street, recolhendo dinheiro do mundo todo e usando lá em ações, né, que o povo americano comprava em grande quantidade, e fazendo da Wall Street a bolsa fundamental no mundo, mas no sistema especulativo, que era sugerido por Keynes, John Keynes, que era um economista da Inglaterra, que dizia que o país rico era o país que tivesse mais dinheiro. Então, o que aconteceu desde aquela época? É claro, né, que, sendo Estados Unidos uma nação muito rica, poderosa, que no passado conseguiu amealhar uma quantidade incrível de moedas, né, 12 trilhões. Mas a questão é que, se for ver mesmo o que existe lá de positivo, de valor, não chega nem a 6 trilhões. Então, o produto nacional lá bruto, lá dos Estados Unidos, está agora em 12 trilhões, mas metade dos quais não existe. Vamos dizer que é uma fortuna virtual. Então, é dessas pessoas agressivas que fazem especulação, que criam, assim, bancos e que cobram juros altíssimos. Inclusive, doutor Kepp, desses 12 trilhões, 9 trilhões é o débito do governo. A dívida do governo está em 9 trilhões de dólares. Então, mas veja que interessante, né? Um país como aquele dever para bancos. E os bancos são entidades particulares. Então, o país deve para indivíduos particulares que, inclusive, têm bancos no mundo todo. E essas dívidas foi porque, para quê, né? Gastaram esse dinheiro em quê? Para pagar os donos das indústrias de armamentos, basicamente. Tá. Então, Estados Unidos precisa sempre fazer guerras para ter, né, como enriquecer mais, porque a indústria deles é mais de armas. Em parte a França, a Inglaterra também. De maneira que a questão da guerra é lidada desse modo sádico. Então tem que morrer muita gente para dar lucro para essas instituições financeiras que ganham dinheiro com a venda de armas. Então, se fabrica, tem que usar, né? Tem que usar canhões e tanques e aviões de guerra, tudo isso, para essas indústrias se sustentarem. Então, vamos dizer que as bolsas constituem um estrago para a humanidade, porque a maior parte, 90% nos países mais desenvolvidos, o povo tem dinheiro empregado nas bolsas e que eles recebem através dos juros que pagam. Então, é claro, né, se a pessoa consegue viver sem trabalhar e ganhando muito bem, ela usa esse pretexto. Então, o que acontece no mundo atualmente? Que a especulação, esse processo especulativo que foi criado pelo Reagan, então tomou conta de toda a humanidade. Então, o que acontece, né? Que as bolsas trabalham só com a especulação, como os bancos. O que causa mesmo transtorno para o mundo todo são essas bolsas e os bancos que cobram juros. Na Idade Média, cobrar juro era chamado de imoral, antiético. E atualmente não tem mais essa objeção, né? De maneira que as bolsas enriquecem os mais ricos, que não precisam mais de dinheiro, empobrecem os medianos, empobrecem as nações. Agora, eu gostaria, nós temos aqui várias pessoas que gostariam de dar ideias sobre o que seria a neurose, que eu chamo, então, que a neurose é uma atitude de omissão, uma atitude de negação ou de deturpação da verdade por causa da inveja. Então, esses indivíduos exploradores e também as pessoas que não aceitam, vamos dizer, uma alimentação saudável, que não aceitam uma vida normal, são por causa da inveja que têm ao bem. Então, o que é, na nossa opinião, a questão da inveja, né? A questão da neurose? É inveja ao bem. Então, não é que a pessoa evite o mal. A pessoa, em geral, evita o bem. Agora, é claro que, falando assim numa rádio, numa televisão, as pessoas que não sabem dessa questão têm dificuldade em aceitar. Mas a questão mais importante é que a pessoa invejosa, que tem esse, vamos dizer, pecado inicial, pecado original, ela não apenas rejeita o bem atacando os outros, como, por exemplo, aí os banqueiros, né, os especuladores tirando dinheiro do mundo, dos países e do povo só para eles, eles não apenas prejudicam os outros, mas prejudicam a si próprios. Porque uma pessoa que age assim, que é um modo desonesto, é uma pessoa que prejudica a si própria. Então, a gente vê, né, na sociedade tem as prisões, tem os policiais, tem exército, etc. Mas, geralmente, a polícia, a sociedade que coíbe, né, coercitiva, geralmente coloca na prisão as pessoas que roubam, às vezes, uma comida no supermercado, gravata, sei lá, e deixa assim os grandes ladrões, que são esses indivíduos que fazem uma especulação, que são milionários até, deixam totalmente livre, até admiram, como se o mundo dependesse dos milionários, né? E não que eles são, assim, os maiores delinquentes, que a gente pode dizer, na vida econômica, social, nas nações atualmente. Agora, vamos ver com a Helena Melander o que ela tem a dizer a respeito da doença. Então, isso que o senhor estava falando dos bancos, né, da bolsa, é que, na verdade, a sociedade inteira, hoje em dia, está baseada no lucro, né? E, com isso, também a gente vê que tudo fica feio na sociedade. Poluído, feio, quebrado, como a gente vê muito acontecendo aqui em São Paulo, por exemplo, construindo prédios feios. E é por isso que a gente também tenta organizar essas imersões, por exemplo, de arte, né? Como nem agora que a doutora Cláudia falou, em setembro, que vai ter essa imersão de Hollywood. Isso não só para falar sobre filmes, mas justamente para tentar resgatar esses valores da beleza, da estética, da arte. Porque a gente vê assim, que os grandes compositores, por exemplo, como Beethoven, Bach, Mozart, sempre eles escreveram música para trazer o ser humano mais perto de Deus. E eu acho que isso acontece muito também no trabalho do senhor. Primeiro que o senhor sempre escreveu nos seus livros da importância da arte, da beleza, de tentar resgatar isso para o ser humano. E também com a conscientização dos obstáculos dentro do ser humano que faz ele se separar de Deus, né? De toda essa beleza. E, porque, na verdade, o ser humano tem tudo isso dentro dele, né? E agora, né, essa questão do Ingmar Bergman, a Helena é sueca e é um homem verdadeiramente extraordinário, né? Que o mundo perdeu agora há poucos dias, né? Completamente. Inclusive, ele estava trabalhando até, assim, o ano passado. Ele estava indo fazendo filmes para televisão. Ele era uma pessoa extremamente ativa, com 89 anos. 89 anos. Ele falou que ele só começou a piorar porque ele não conseguia trabalhar mais. E aí que ele não resistiu mais à morte, né? Mas isso eu acho que também é muito parecido com a atitude do senhor de sempre valorizar o trabalho, a criatividade e toda essa produção que ele fez, assim, é um tesouro para a humanidade, né? Então, vamos chegar a uma seguinte conclusão, né? Que doente, todo mundo é doente. Então, que neurótico, todo mundo é neurótico. Então, o valor da pessoa qual é? É que apesar disso, de ser doente, neurótico, psicótico, seja lá o que for, a pessoa faz um trabalho importante, faz um trabalho de valor para a humanidade. É isso mesmo, isso que e diferencia. E a Luciara, o que, que ela pensa? É isso mesmo, Dr. Kep. Falando do Ingmar Bergman, pensei também, né, o que faz uma pessoa ser assim, ser um líder, ser uma pessoa que leva os outros? Não é só ter um carisma, ter, assim, querer ajudar os outros, ter força, ter entusiasmo. Porque, né, a gente pode pensar, o Hitler foi um líder, então? Então, eu estava pensando muito nessa questão de que o líder seria aquela pessoa que... Ele está ligado ao mundo transcendente, está ligado com os valores de verdade, com valores superiores, com o eterno, e aí ele arrebanha os outros com ele. O Ingmar Bergman foi um deles. Então, hoje, como a gente não tem mais aqueles líderes do passado, Gandhi, Martin Luther King, Kennedy, porque a liderança do mal, a liderança do hoje é para o mal. Então, quando o senhor coloca aqui no livro a Bíblia trilógica, que a vida é um sonho de amor que o ser divino nos concedeu, então eu vejo como que o Senhor faz com que a gente entre nesse mundo mais transcendente. Então os trilógicos estão nesse mundo. E agora, doutor Ademar, o que gostaria de falar? Então, doutor Kep, eu já vou citar um exemplo um pouco mais rápido, que seria, vamos supor, com relação a essa questão da especulação, né, de um paciente que ele tinha 40 anos de idade, tinha poupado um bom dinheiro durante vários anos, e aí depois um primo que não trabalhava, não fazia nada, sugeriu ele para aplicar esse dinheiro numa firma que depois foi à falência. Aí depois ele perdeu o dinheiro, né? Todo o dinheiro bonzinho, que tinha. Bonzinho, né? É. E aí depois ele ficou com muita raiva desse primo e perdeu mais ou menos 15 quilos assim numa questão de mais ou menos um mês e meio. Aí eu perguntei para ele, mas o que ele achava do primo? Ele falou, desonestidade, vagabundo, não queria trabalhar. E ele não se alimentava. Eu falei, e a comida, o que representa para você? Não, vida, né? Aí eu falava assim, aí eu tentei mostrar para ele que ele dava mais valor à desonestidade, né? Assim, na vida dele, e de ganhar uma vida fácil do que a própria vida. Então ele estava jogando praticamente a saúde dele fora, por não perceber isso. Ele foi desonesto, inclusive, com o dinheiro que ele teve, né? Jogando fora. Jogou tudo fora. E a... Selma, o que tem a dizer? Eu estava aqui pensando na questão das doenças, Dr. Kep, e tinha um trechinho aqui do livro que eu gosto muito do senhor, que se chama O Homem Interior, né? Que grande parte do livro o senhor dedica a essa grande descoberta, que acho que é das mais geniais do senhor, que é justamente a da inversão, mostrando que justamente a pessoa tem pavor de ver os erros, né? E justamente o que provoca o adoecimento é a pessoa não conhecer os problemas que ela tem. Eu acho que é um incentivo, né, para as pessoas se preocuparem em se conhecer melhor. E o Léo? O senhor estava dizendo que a pessoa, por mais problemas que ela tenha, o que interessa é a realização que ela faz. Então, acho interessante, isso o senhor explica bem aqui num capítulo do seu livro A Bíblia Trilógica, dizendo essa questão da inveja, né? Que somos obrigados a concluir que a maior parte do que somos está neutralizada devido aos nossos sentimentos de inveja e de rejeição. Quer dizer, a pessoa, tendo essa atitude assim contra o bem, ela vai se paralisando, né? Então, não entra em ação. O indivíduo tenta fugir de si próprio, né? Do interior dele, para não ver como ele é. Uhum. O maior inimigo que o indivíduo tem é o interior dele, que não é conscientizado. Então, até a próxima semana.